agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Alô, Brasil apaixonado! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos chegando para mais uma edição emocionante e impactante do nosso Encontro Central. Aumente o volume do seu rádio, abra o coração. Mais uma edição do programa mais romântico que todo mundo ouve e se apaixona. Eu sou Fabrício Brandão, porta-voz do seu coração, falando de amor em duas horas de muita, muita emoção. E as músicas mais românticas de todos os tempos, você vai ouvir aqui, na trilha sonora do seu coração. Está no ar o nosso Encontro Central. Músicas inesquecíveis. as canções imortais. Coração batendo mais forte. Encontro Central. Miles away, nothing left of what we had, just when I need. just memories. No cry now for what we're missing. Time won't forget what you meant to me. Estamos apresentando Encontro Central. as canções imortais.

Músicas inesquecíveis. Into the world.

canções imortais. Encontro Central, gostoso de ouvir quando estamos amando. E para ouvir, tem que estar apaixonado. Daqui a pouco, tem a nossa tradução. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Olá, corações apaixonados, estamos de volta com nosso Encontro Central, a trilha sonora dos grandes amores. Mais uma hora com muita emoção, com muito carinho e paixão, e as músicas que fazem a gente viajar e matar saudades. E agora está na hora da nossa tradução. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. eu não cometerei os mesmos erros que você. E não me permitirei causar tanto sofrimento ao meu coração. Eu não vou desabar. Do jeito que você fez, você se machucou profundamente. Eu aprendi da maneira difícil a nunca me deixar chegar até esse ponto. Por sua causa, eu nunca ando muito longe da calçada. Por sua causa, eu aprendi a jogar do lado seguro. Assim eu não me machuco. Por sua causa, eu acho difícil confiar, não só em mim, mas em todos em minha volta. Por causa de você, eu tenho medo. Eu perco meu caminho. E não demora muito até você mencionar isso. Eu não posso chorar, porque eu sei que isso é fraqueza aos seus olhos. Eu sou forçado a fingir um sorriso, uma risada. Todos os dias da minha vida, meu coração não pode se partir quando não estava inteiro para começar. Por sua causa, eu não ando muito longe da calçada. Por sua causa, eu aprendi a jogar do lado seguro. Assim eu não me machuco. Por sua causa, eu acho difícil confiar, não só em mim, mas em todos à minha volta. Por causa de você, eu tenho medo. Eu assisti você morrer, eu vi você chorar toda noite em seu sono. Eu era tão jovem, você deveria saber melhor do que apenas se apoiar em mim. Você nunca pensou nos outros. Você só viu sua dor. E agora eu choro no meio da noite pelo mesmo maldito motivo. Por sua causa, eu nunca ando muito longe da calçada. Por sua causa, eu aprendi a jogar do lado seguro. Assim eu não me machuco. Por sua causa, eu dei o melhor só para esquecer tudo. Por sua causa, eu não sei como deixar alguém se aproximar. Por sua causa, eu estou envergonhada da minha vida, por ela estar vazia. Por sua causa, eu tenho medo. Por sua causa, por sua causa. Estamos apresentando Encontro Central. Covers the trace of all the tears I've had to.